aos poucos. E a vontade de chorar aos poucos vai passar. Substituirei a dor pela luz do seu olhar e descobrirei o amor que eu tenho louco pra te dar. Então terei a sensação completa que um homem pode ter de me envolver completamente com você. Em cada abraço sempre um novo espaço pra te receber. Se molhar inteira sem querer, tudo deverá mudar aos poucos. E a vontade de chorar aos poucos vai passar. Substituirei a dor pela luz do seu olhar e descobrirei o amor que eu tenho louco pra te dar. Então terei a sensação completa que um homem pode ter de me envolver completamente com você. Abraço sempre um novo espaço pra te receber e num beijo te molhar de novo.